estados, mais Brasil, mais Portugal, mais Paraguai, e a você que ouve a gente via internet também, muito obrigado, tá bom? Para não, vamos trazer música boa demais. Victor e Leal, com a participação de Zezé de Camargo e Luciano. Alô, nosso amigo Carlos Pitt, aqui é o Victor e aqui é o Léo, nós estamos com você. Carlos, toca uma música da gente aí. Um abraço. Quando você sonha assim, queria não pensar que vai voltar. Prefiro não encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Pensei que tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos sem chorar dizer. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz. Mas ou me leva a sério ou vai embora e não volto mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz. Mas não me leva a sério ou vai embora e não volto mais. Yeah.

programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Ed. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo aqui o programa Carlos Pitty. Oh, que bom que você tá aí ligadinho comigo, né? Legal. Gente, agora é hora, em vez de trazermos a Minhoca com as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, não é que a novela Paula Fernandes com o escritório Talismã, que tem Leonardo como um dos donos, não acabou? Nessa semana, a empresa de Paula Fernandes, chamada Jeito de Mato, divulgou uma nota anunciando que todos os compromissos que envolvem o nome da cantora serão negociados com exclusividade pela empresa a partir de 11 de novembro. Na nota, há até um agradecimento a Talismã pelos anos de parceria, que me soou assim um tanto quanto irônica. A Paula assinou um contrato de 4 anos com a Talismã e, segundo Paula, o prazo se esgota em novembro. A Talismã, por outro lado, quer provar que houve um erro no momento em que o contrato foi assinado e que, portanto, ele não acabaria esse ano. Tá, a briga continua, mas acho que a Paula tem mais a perder do que a ganhar. Vamos ver. E a dupla sertaneja Gino e Gênio está completando 40 anos de carreira e já emplacaram diversas canções de sucesso. A bem-humorada Cê Quer Matar o Tio foi lançada recentemente pela dupla e conta com a participação de Rick Renner. E tem tudo para se tornar mais um sucesso. Já Rick Renner anunciaram a sua volta no mês de setembro e que o novo CD já está quase pronto. Eles já divulgaram o novo clipe Dança Comigo, mostrando que o retorno tem o mesmo estilo romântico de antes e pode atingir a expectativa dos fãs. Por enquanto, eles estão ensaiando muito até terem firmeza e entrosamento. Na próxima semana, aqui em São Paulo, Rick Renner recebem convidados e imprensa para um coquetel de lançamento do novo projeto. Inacreditável o poder do amor. O evento marca oficialmente o retorno da dupla. Vamos aguardar aos shows que, por enquanto, ainda não rolaram. E Michel Teló ensaiou com Roberto Carlos esta semana para o especial de fim do ano do Rei. Rolou até a dancinha. Vai ser engraçado ver Roberto fazendo a dancinha. Enquanto isso, Michel Teló realiza, neste começo de mês, mais uma curta temporada no exterior. O cantor fará 4 shows nos Estados Unidos e 1 em Porto Rico. No dia 15 de novembro, o Michel retorna para os Estados Unidos para se apresentar na cerimônia do Grammy Latino em Las Vegas. O Luan Santana também está por lá e vai fazer show nos Estados Unidos na mesma época do Michel. Curiosamente, os dois têm apresentações marcadas para uma cidade que se chama Newark e fica bem do ladinho de Nova York. Essa cidade também foi atingida pelo furacão Sandy essa semana, mas, segundo a produção local, os shows estão confirmados. Bem, e como sempre, quero convidar vocês para assistirem aos clipes, vídeos de shows e de entrevistas que rolam aqui no www.tvct1.com. Essa semana tem Victor e Matheus sendo entrevistados com exclusividade por Carlos Pitt na cidade de Pato Branco, no Paraná. E por falar em Carlos Pitt, dê uma passada também no site dele, www.carlospitt.com, e veja as novidades, músicas e muito mais. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima! Simbora, gente! Agora, trazendo pra você as músicas que eu componho e eles gravam. Essa é uma música que eu compus em parceria com meu grande amigo André Morales. Vamos curtir? Douglas e Vinícius, Tô Caindo Fora. Tô pegando a mala, eu tô caindo fora. Já passou da hora, não volto mais não. Vê se não me agarra, eu vou lhe dizer. Agora é tchau e bênção pra você. Chegou em minha vida, feito um furacão, me derrubou no chão. Foi tiro certeiro.